परेशी भी चाहिए। Nessa linha pode atirar. Sabe que eu não ando sozinho, pode se retirar. O foda é tá na mira e ele atira. E é preciso melanina pra te algemar. Yeah, nigga, fuck you and lie. E na pista não boy arai. Sangue ferve automaticamente cai. Playboy no morro só é o sugar high. Ai, ai. Esse sal grosso leve quente do Uruguai. Tempestade terra de nobre. Somente o pobre cai. Ai, ai. Esse sal grosso leve quente do Uruguai. Somente o pobre cai. Tudo bem, né? Tudo bem, né? Moram rasgando a porra da democracia. A igreja gritando amém, né? Tudo bem, né? Tudo bem, né? Moram rasgando a porra da democracia. A igreja gritando amém, né? É que eles são covardes. É que eles são covardes. É que eles são covardes. É que eles... Posiciona e destrava o fuzil. Meio de proteção que cê me garantiu, né? Pique, furacão, 2000 de tsunami. Êxtase dominando o Brasil. Traga bebida e marola. Bebida e marola, marola. Não tira as crianças da escola. Não tira as crianças da escola. Deixa a piveta jogar. Deixa a piveta jogar. Deixa as pivetas jogar. Deixa as pivetas jogar. Huh? Make money, money, make money, money. Yeah, yeah, yeah. Make money, money, make money, money. Yeah, yeah, yeah. Deixa as pivetas jogar. Deixa as pivetas jogar. Deixa as pivetas jogar. Deixa as pivetas jogar. Make money, money, make money, money. Make money, money, make money, money. Joga no paredão, bebê. Joga no paredão. Respeita a preta da favela, sangue ferve dentro dela. Continua me grita revolução. Joga no paredão, bebê. Joga no paredão. Respeita a preta da favela, sangue ferve dentro dela. Continua me grita revolução. Joga no paredão, bebê. Joga no paredão. Respeita a preta da favela, sangue ferve dentro dela. Continua me grita revolução. Joga no paredão, bebê. Joga no paredão. Continua me grita revolução, revolução, revolução.